Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast. Eu sou Alberto GP Oliveira, eu tô aqui hoje com a Anne Baroni. Tudo bem, Anne? Olá, gente, bem-vindos. Obrigado pela sua presença aí, tá com a gente aqui no DGCast. Ah, obrigada pelo convite. Imagina, obrigado você e sua disponibilidade. Esse é o DGCast número 30, a gente vai falar sobre ilustração e autodidatismo, né, Anne? Será que a gente inventou essa palavra aí ou ela existe? Todos os ouvintes estão indo no Google nesse exato momento, autodidatismo. Será que existe? Bom, antes de começar o programa, a gente tem alguns recadinhos. A gente está lá com a nossa série de artigos no site, artigos que são produzidos nas disciplinas de produção de texto e mídias digitais do curso de design gráfico aqui da Barão de Mauá, em Ribeirão Preto. Os últimos que a gente publicou foi um que é sobre discurso de ódio, da Vanessa Luz, que ela faz uma reflexão sobre como as redes sociais acabaram servindo de instrumento para a gente usar mais os discursos de ódio, né? Não que eles não existissem, mas como isso se proliferou. E antes desse, também a gente não tinha falado aqui ainda, tem um texto sobre Snapchat e quais são os recursos que atraem tanto o público, principalmente o público jovem, para utilizá-lo, um texto do Murilo Fernandes. Você usa o Snapchat, Anne? Não, eu não sou o público-alvo. Eu confesso também que eu vejo o Snapchat e eu falo, ok, legal, né? Eu acredito em vocês que ele é legal, mas eu também realmente não utilizo. Mas a reflexão que o Murilo faz, né? Como que o Facebook, nas diferentes plataformas, né? O próprio Facebook, o Messenger, o WhatsApp e o Instagram também puxou algumas funcionalidades lá, né? Os textos estão lá no site do DGCast, dgcast.com.br, você pode entrar lá, olhar, comentar, enfim, né? Inclusive, se você tem quer acrescentar alguma coisa pros programas, os artigos no site, você pode ir lá, comentar, você pode compartilhar nas redes sociais também que a gente participa, o Facebook, o Twitter, pode mandar e-mail pra gente, qualificar a gente no iTunes, a gente agradece, todos esses endereços, eles são divulgados no final do episódio, né? Para finalizar, esse é o nosso último episódio do semestre, né? Como vocês sabem, o DGCast ele é um projeto acadêmico, né? Ele está ligado diretamente ao curso de design gráfico da Barão de Mauá. Então a gente vai fazer esse agora antes das férias, vai fazer uma pausa para as férias, né? E no semestre que vem a gente vai voltar com novidades, mas aí eu vou falar no final do programa, que novidades são essas que o DGCast está preparando para vocês. Bom, Anne, vamos lá para o programa então? Vamos lá. Queria pedir para começar você se apresentando, falar um pouco sobre a sua formação, atuação, histórico profissional, enfim, fica à vontade, por favor. Obrigada. Então, olá, alunos, espero que vocês já estejam curtindo suas férias, então, já que esse é o último cast, ouvindo esse cast tranquilamente, ou fazendo os trabalhos, eu não sei como é que é o Alberto para passar o trabalho. Agora tem só mais alguns que estão finalizando os trabalhos, que a gente está na época das bancas, né, que é os projetos finais do semestre. Todo semestre tem uma banca relativa ao que eles produziram nesse semestre. Aí muitos já apresentaram, mas ainda tem algumas turmas que estão apresentando nesses dias. Inclusive, a gente está gravando hoje, é quarta-feira, dia 28 de junho, né, de 2017. E a publicação desse episódio vai ser no dia 29 de junho de 2017. Até o dia 30 vai ter gente apresentando trabalho ainda. Mas a maioria já está mais tranquilona. Já vai estar tranquila, ótimo. Então, eu sou Juliane Hernandes Baroni, e profissionalmente, como meu nome de ilustradora é Anne Baroni nas internets, e as pessoas chamam de Anne, de Ju, dependendo do projeto também chamam de Cabrita, vamos deixar isso para depois. A gente fala já sobre isso. Eu me formei, eu entrei na faculdade em 2008 em filosofia, aqui em São Paulo, capital, moro aqui também. Você é de São Paulo, né, Anne? Isso. Esqueci de falar no começo do programa. E me formei na São Judas Tadeu. Depois eu também me formei em design. Que é, o curso deles é design amplo, assim. Ele misturou artes plásticas, que era um curso que eles tinham. E o curso foi, eles tiraram o curso da grade, pegaram algumas matérias, trouxeram para o design, junto com princípios de produto e de visual. Na verdade, todas essas coisas são design, né? Mas por praticidade, a gente faz a divisão entre produto e gráfico. Fica um pouco mais fácil falar assim, né? Espero que faça sentido. Mas foi um curso bem abrangente, né? Ele pegou todas essas coisas. É, eu particularmente acho bem interessante essa proposta do curso abrangente, porque realmente é isso que você falou, né? Essas áreas, elas são todas, vamos dizer, especialidades de uma mesma disciplina, né? De uma mesma área. Então, tem um conjunto de disciplinas comum ali, de temáticas comum, que é interessante você explorar, né? Independente de você cair pro gráfico, pro produto, né? Ou outras áreas dentro do design. Eu acho bastante interessante. Os primeiros cursos todos tinham esse caráter e hoje em dia a gente vê os cursos já mais segmentados desde o início, né? É, eu acho que ambos têm as suas vantagens, né? A especialização é boa também, mas aprender sobre produtos... quando você aprende, por exemplo, sobre branding, identidade de corporativa em geral, né? Não é uma coisa gráfica, né? Você vai aplicar também num produto. Então, quando a gente faz essa separação, é mais por praticidade mesmo. Se colocar móveis 3D de um lado e ergonomia do outro, enfim, é tudo a mesma coisa. Solucionar problemas, né? Afinal, é isso que nós fazemos como designers. Então, cabe, pra mim, pelo menos, é uma definição muito ampla, cabe muita coisa aí dentro. Legal. Saí da faculdade, me formei, né, em 2015, e a minha memória já começou a ficar ruim, porque eu não tô indo mais pra aula. E abri uma empresa, uma microempresa, muito facinho, pra quem quer trabalhar como freelancer. E é isso, estou há 2 anos aí super verde na área, então não tenho aquela super experiência, aquela coisa, mas... estudei bastante, acho que esse papo vai ser gostoso e vai ajudar vocês. Inclusive, ouvindo os casts do DGCast, bateu aquela síndrome do impostor, assim, aquela coisa, porque eu vi. Estamos aqui com o Alberto. Ele é professor adjunto de design gráfico. Essa aqui é a assinatura dele, tá, gente? Aqui no e-mail. Jogos digitais, análise e desenvolvimento de sistemas, jornalismo. E você também é coordenador da área de cursos à distância, né? É, eu, na verdade. Eu sou coordenador de um curso, que é um curso de pós-graduação na modalidade à distância, aqui na Barão também, mas o curso está em formação ainda, ele vai ser ofertado só a partir de 2018, e de um curso de pós-graduação presencial também. Então, maravilha. E aí, num dos outros casts, eu conheci um rapaz que estava apenas há 13 anos na carreira, acho que era na agência Ouro Fino, se não me engano o nome dele era Paulo Nabas. Então, enfim, tem essas pessoas fantásticas. E aí eu chego aqui e falo: oi, eu tô há 2 anos na área e eu desenho furries. É, não, imagina, Anny, que é isso. Você tem também bastante para contribuir aqui, por isso que a gente chamou você. O Paulo Nabas, ele é colega nosso, né? Já participou aqui de vários DGCasts também. Ele é coordenador do curso da pós em design gráfico presencial junto comigo. A gente trabalha juntos. Recentemente, agora, eu tô trabalhando num projeto de um livro, né? Que fiz o projeto gráfico e diagramação. E aí eu fui lá na editora, onde o livro vai ser impresso, publicado, né? E aí o senhor, né? Um senhor que trabalha lá, deve ter os seus 65 anos e tal. Ele trabalha com gráfica desde 1971, se eu não me engano, que ele comentou. E aí eu pensei, nossa, em 71, eu acho que eu não era nem um desejo da minha mãe ainda, sabe? Minha mãe não... acho que tava começando ainda a vida dela ali. E aí, assim, não tem como não ter respeito, admiração por um profissional desse, né? E aí ele, eu adoro oficina, essas coisas assim, né? Tem um prazer secreto, assim. Então, ele ia me mostrando as máquinas, como funcionava e tal. E ele tem o maior prazer de mostrar também, né? E aí eu fui lá olhando e falava, cara, que coisa. Porque a gente hoje chega, começa a trabalhar com design gráfico ou como a minha formação audiovisual, a gente vai direto pro computador, né? Mouse, Photoshop, Premiere, etc. E quando você vê aquelas máquinas gigantescas funcionando, todo o sistema de mistura de tintas, os rolos, a própria engrenagem mecânica, tudo é fantástico, né? Muito, muito legal. É verdade. A Abril, né, tem rotogravura, né? Ela tem aquele equipamento caro, enorme, aquele estoque gigantesco. Espero não ter utilizado o termo incorreto. Já acabou com a minha reputação aqui, né? Mas é fantástico estudar esses processos. É muito legal. Inclusive, ele mostrou uma máquina lá, fugindo um pouquinho do tema, só fazer um parênteses, mas ele mostrou uma máquina que ele tinha gastado mais de 100 mil reais, né? E pesava, não vou me lembrar agora se eram 4, 5 toneladas ou 10, 15 toneladas, né? Uma máquina gigante, assim, e que ele falou que ele comprou, poucos anos depois ela caiu em desuso, né? Que ele começou a ter outros equipamentos mais econômicos para realizar o mesmo tipo de trabalho e ela tá lá, né? Juntando poeira, assim. Oh, meu Deus. É curioso. Mas, enfim, então, já que, né, a gente tá falando aí da sua formação, você acabou, dentro do design gráfico, caindo mais para a área de ilustração, né? Isso. Então, você tinha, né, todas essas aulas e o que eu absorvi mais, no final, foram os princípios de design que você aplica, óbvio, né, na ilustração, porque ela também é uma solução de um problema visual. Também é um projeto, né? Você enxerga algo e tem que planejar, projetar isso, materializar no suporte, né? Exatamente. Então tem toda a base ali do storytelling, de entender como que o seu trabalho tem que casar com a imagem da empresa, que são coisas que, se a gente não tem os princípios, nem sempre é tão claro, né? Sim. E a São Judas é bem focada nos princípios mesmo, né? Só que ela, no caso, por exemplo, foi tão, tão focada nos princípios que você mesmo comentou que nós entramos na carreira e começamos a mexer com software e todos os empregos pedem isso, né? Apesar do software não encerrar toda a experiência como designer, você também vai precisar conhecer as impressoras antigas, novas, porque afinal é onde vai sair o seu trabalho, né? Então você precisa saber como produzir o trabalho no software para sair ali. E eu sei que no final, nós não tendo as aulas de software, em certo momento do curso nós tivemos que brigar porque alguns alunos não estavam conseguindo emprego. Porque as pessoas que entraram na faculdade porque gostavam da área e não sabiam mexer em Photoshop, em design, né, o pacote básico, tinha o princípio na mão, e só. Que já é uma puxada interessante para o nosso debate sobre faculdade versus cursos livres. Já fica aí como uma entrada. Eu acho interessante você falar isso. Recentemente, o nosso curso ele passou pelo recredenciamento junto ao Ministério da Educação, né? E aí vai uma comissão de formada, não é por funcionários do MEC, né? São professores que funcionam como pareceristas para o MEC, avaliadores para o MEC, e eles foram lá, um deles, ele trabalhava, eu não me lembro se era na Federal Fluminense ou na Federal do Rio de Janeiro, né? Ou na UF ou na UFRJ. E aí tem um momento da avaliação que é os avaliadores vão numa sala de aula com todos os alunos do curso e aí para conversar sobre o curso, né? E é claro que vira aquela lavação de roupa, né? Sim. O pessoal acha que porque o MEC tá lá, você vai desabafar e todos os seus problemas serão resolvidos, né? Mas, enfim, aí... Perdão de cotar, que chegava o questionário do MEC, todo mundo já arregaçava a manga, assim, tipo... É agora. Minhas frustrações todas vou descontar nesse momento. E, na verdade, não é bem assim, né? Porque eles... Enfim, né? É um pouco mais complexo do que isso. Mas, enfim, um dos alunos lá, um grupo de alunos, estava reclamando que como posso dizer, mas o que era trabalhado de software nas disciplinas do curso era raso também, etc. Né? Sendo que o nosso curso é um curso de graduação tecnológica, 2 anos de duração, e ouso dizer, né, que ele é bastante focado, por ser graduação tecnológica, ele é voltado para o mercado, então ele é bastante focado assim, em operação de software. Né? Claro que a gente passa teorias, metodologias, diretrizes e tal, mas é bastante aplicado. Né? E aí o avaliador da Federal falou, bom, se você quer saber, a gente evita trabalhar software nas nossas disciplinas lá na Federal. Né? E aí a justificativa é essa, que o importante não é a ferramenta em si, e sim como que você vai manipular. Mas aí eu acho que tem que existir um equilíbrio, né? Porque é claro que é importante você saber os princípios, as diretrizes, conceitos, enfim, como que você vai utilizar isso para fazer as diversas criações que vão aparecer, mas também você precisa, vou falar aqui metaforicamente ou não, né? Mas saber pegar no pincel, né? Saber misturar tinta, né, Anne? Eu concordo absolutamente, porque você... O diploma tinha um valor ainda mais alto do que hoje, há uns anos, né? A coisa que nossos pais pedem pra gente fazer faculdade, para ter oportunidades tal, e hoje a coisa tá meio em crise. Existem muitos debates, existem muitas coisas, por exemplo, sobre o ensino, o seu diploma não garantir mais um emprego como antes. Sim. As faculdades estão inseridas nesse sistema. Se muitos alunos estão reclamando, se existe um problema ali no software, como fazer? Então, a faculdade ou reconhece que o aluno vai precisar estudar sozinho, esse aluno que provavelmente trabalha para pagar a faculdade, ou oferecer um curso, ou o aluno vai estudar em casa, enfim. Tem uma crise aí, né? Não tá havendo muita comunicação. No nosso caso, nós tivemos que brigar bastante, porque as pessoas simplesmente muita gente não tinha condição de estudar em outros cursos, ou sozinho em casa, isso, não tinha conhecimento do software. E aí a solução, nosso curso tem 4 anos, nós conseguimos aulas aos sábados, então nós ficávamos 6 dias na faculdade. E era dado os cursos de software eram dados pelos alunos. Era muito gostoso. É, mas, bem interessante, hein, essa experiência. 6 dias da faculdade, né? Mas assim, era puxado, foi ótimo. Né? Puxado. O curso é noturno lá na São Judas? Noturno, agora eu não sei, depende. Ela foi comprada em 2014 ou 2015 pela Anima Educação e mudou muita coisa. Entendi. Quando eu tava saindo, houve essa troca. Uhum. Então agora eles têm design de interiores separados, de design, por exemplo. Então, eu não sei. Quando eu fiz, era noturno, só. Entendi. Porque é bem puxado, né? O curso noturno. Geralmente, quem faz curso noturno, muitas pessoas acabam trabalhando também, né? Durante o dia. E aí, sabadão, ainda vai lá fazer. Tem que ser gostoso mesmo. Se não for, o pessoal não vai não, né? Aí começaram os workshops. Você chamava um aluno para falar sobre ilustração, estamparia. Era a coisa mais gostosa do mundo. Entra um pouquinho no nosso papo sobre o curso livre, porque... Por ser tão específico, por estar mais próximo do que o aluno... Dos interesses de carreira do aluno, né? Eu, no caso de ilustração, eu ia nos estamparia, né? Ia. Uhum. Você sente uma motivação, você aprende, assim... Você sente que, às vezes, um dia de aula te ensinou mais do que 20 dias de alguma outra coisa ali. Que você, infelizmente, não estava tão inserido, não, enfim... Uhum. Isso não é um problema nas faculdades, né? Você ter... Ah, eu não quero fazer essa aula porque não serve pra mim. Talvez sirva, né? Agregar conhecimento é bom. O problema é que, geralmente... E ainda nós que saímos, né? Que estamos em faculdades privadas... você tem uma crise... E você tem pessoas que estão calculando, né? Quanto que cada aula contribui para o objetivo dela profissional. Muitas dessas pessoas nem têm um objetivo profissional ainda, não decidiram se elas querem mexer com ilustração, se querem mexer com design de móveis ou joias. E dentro de ilustração, pelo menos, você tem uma ramificação enorme, jogos, você tem animação, se você quiser puxar outra coisa. E editorial, aí você né? sente editorial, publicidade, enfim, um monte de coisas. E aí você está, por exemplo, tendo uma aula X, você está pagando a sua mensalidade, trabalhando. Assim, você está investindo recursos. Sim. E aí você pesa tudo isso no final e fala, eu aproveitei 60%, 70%, 80% do curso, mas eu senti que vazou recurso aqui, porque eu tinha a viagem até a faculdade. Enfim, eu já entrei no cast comentando sobre a minha experiência, né? Eu sou verde, sou recém-formada, a gente adora reclamar. Eu adorava brincar com a faculdade. Mas eu acho que é importante pensar nessas coisas hoje em dia. No quanto de recursos você está investindo na faculdade e se planejar muito bem, porque é muita coisa. E quando a gente sente que vazou e foi para uma outra dimensão, que a gente não aproveitou muito bem, é triste. É, acaba ficando aquela sensação de que perdeu, né, esse investimento de tempo e dinheiro, né? É, tudo pode ser remediado. Inclusive, antes de nós começarmos o cast, eu estava comentando com o Alberto que eu achei o DGCast genial. Ouvi alguns para pegar a imagem, né, pegar o jeitinho de vocês. E alguns viraram muitos, gostei muito. E eu acho esse recurso fantástico já porque... Mesmo que nós estamos aqui de início, né, eu tô criticando um pouquinho a faculdade, assim, não, enfim. Fazer uma reflexão ouvindo. Crítica, né? Há alunos ouvindo, não é para desmotivar nada, porque o ponto não é não faça a faculdade, não desista, fique em depressão, deita no chão. Não, é que não importando como você está, dá para remediar. E esse tipo de coisa, como o DGCast, por exemplo, eu gostaria de ter tido acesso antes da faculdade, até para entender o mercado, saber os meus objetivos. Como eu disse, eu comecei filosofia porque eu não tinha certeza do que fazer, apesar de desenhar desde sempre. Mas por algum motivo eu vinha desenho como hobby. Uhum. Não foi por causa de família, não foi. Eu enfiei na cabeça que era hobby. E hoje nós temos acesso a material na internet, a workshops, a eventos, Facebook, conversar com um artista, a coisas fantásticas. Talvez esse acesso já existia antes, né? Mas a internet está tudo mais rápido e instantâneo. E é muito mais fácil de se planejar e correr atrás de algum material que você sente que faz falta. Eventos gratuitos, tem muitos. Aqui em São Paulo, né, há muitos eventos de modelo vivo, isso é essencial para qualquer um que quer mexer com desenho, e você aprende muito em um dia, você, além de conhecer profissionais da área, então é como se fosse um dia de trabalho, porque você está se apresentando para contatos, uhum. Mas também é muita diversão, motivação, aprendizado, enfim, é uma coisa extremamente rica e específica, né, de nicho, assim, você não se força aí, você vai porque você tomou essa decisão. Vai por prazer, né? É. Anne, primeiro eu quero agradecer as suas gentis palavras aí em relação ao DGCast, uma coisa que a gente faz com muito carinho e realmente com esse intuito, né, de explorar, expandir os limites da sala de aula, né? A gente quer conhecer o mundo, né? Vamos dizer assim. E aí, nesse ótimo. Sentido, continuando, né, essa reflexão crítica sobre o papel de uma instituição de ensino na formação, né, além da questão do diploma que a gente falou, que tem uma certa cobrança aí para a gente ter o diploma, além da possibilidade de estar ali com professores que podem nos trazer coisas, com outros colegas também vão crescer profissionalmente junto conosco, etc. Tem essas questões de pesar para ver se vale a pena o investimento. Mas aí, nesse sentido, qual seria a solução, né, para quem quer aprender, por exemplo, vai para ficar aqui no nosso caso, ilustração, né? Mas às vezes acha, né, calcula que não tem o tempo e o dinheiro para investir em fazer uma faculdade de 4 ou mesmo 2 anos, como é aqui na Barão. O que fazer, né, nesse caso? Eu tinha comentado isso em um outro vídeo que eu gravei esses dias por cima, mas, por exemplo, descobrir como a sua área funciona. E se você não tem área, pesquisar as áreas. Ilustração, modelagem 3D, animação, enfim. Se você já tomou essa decisão, gosto de X coisa, mesmo que seja uma área ampla, você já está num caminho muito bem definido, porque a partir daí é só pesquisar as empresas e as pessoas que você admira dentro dessa carreira, dentro dessa área, e descobrir como elas trabalham, nos mínimos detalhes mesmo. Inclusive, por exemplo, por isso que eu citei o cast de vocês, porque Deixa eu só ver na minha cola aqui, pra não falar... É o 13, isso. O 13 fala sobre como que é ser um designer dentro de uma agência. Isso. Você tem também o fantástico Stranger Jobs, do 21 e 22, com erros e horrores. Então, por exemplo, se você quer ser freelancer, você tem que estudar modelos de contrato, como abrir a sua empresa, se você quer abrir uma empresa. É recomendado abrir uma empresa, tá? E é muito simples, pelo menos aqui em São Paulo, mas muda um pouquinho de acordo com cada estado, se eu não me engano. Então tem as propostas monstro, né? Aquela coisa de... Oi, faz um desenho pra mim, troca de exposição. vai. Quando sair o projeto, eu te pago. Tá? Prometo. Uh-huh. O Cast 9 fala também sobre erros. A área gráfica, inclusive, quando nós trabalhamos com qualquer coisa de Photoshop, design, enfim, que precisa ser impressa, erros... Na hora de impressão, são a coisa que me dá energia vital. Eu acho a coisa mais engraçada do mundo. Cometi muitos. Não tem jeito, é impossível. Então, assim, conhecer a área, conhecer com quem você está trabalhando. Existe um... eu também falei já em outro material sobre insetista, mas eu vou citar muito rapidamente. Minha área na ilustração, o que eu gosto é ilustração de fantasia, coisas voltadas para games, para card games. Então entra o editorial também, porque vai ter capas de livros, enfim, a minha zoninha de conforto. Uhum. E que já tem bastante possibilidades. E eu gosto muito do artista conceitual, arte conceitual aqui no sentido de criação de personagens, cenários, transmitir um conceito nesse personagem, nesse cenário, né? Que a gente pode pensar em arte conceitual da outra coisa. Mas no final a gente acaba chamando de concept art. O nome dele é Matt Rhodes, e ele é um concept artist da BioWare, uma empresa de jogos que fez jogos como Dragon Age e Mass Effect. E ele fala, por exemplo, ele tem palestras fantásticas, e ele fala, por exemplo, sobre como ele fez um desenho lindo de um personagem. Vamos lá, ele tem chifres, vamos imaginar comigo, correntes, espinhos saindo das costas, ele é grande, musculoso. E aí ele passou para a equipe da modelagem 3D, colocar no jogo. Uhum. E o pessoal chegou com a folha do desenho dele, assim, apontando, batendo, falando, não dá, porque não dá. Se você está trabalhando num jogo, por exemplo, você faz um design muito detalhado, uma coisa muito linda, criativa, nem sempre vai ser implementada no jogo. Que tipo de jogo é esse? Você está trabalhando com o diretor de arte, com o pessoal da modelagem, com os programadores. Sim. O Diablo tem uma história bacana, que o jogo era desenvolvido, só que eles não tinham uma engine, eles não tinham uma ferramenta ainda para gerar o jogo visualmente, gerar os cenários e os personagens. Acho que era o Diablo 2, tá? Então, o pessoal da arte desenhava correndo as coisas, a programação tentava fazer alguma coisa, só que em um momento eles tinham que parar tudo, e a equipe de programação tinha que criar um programinha, fazer um enrolation ali para poder visualizar aquele material no jogo. Ixi. Não era é assim. Então, imagina... É. É, loucura, né? Estude essas coisas. Estude o que é ser a pessoa que você quer ser na carreira. Pergunta. Os artistas brasileiros... A área de ilustração é um amor, tá? Ela é um grande abraço. Eu acho, pelo menos, assim. Ela é... Então, os artistas são sempre disponíveis. O pessoal mais famoso. Se você souber inglês, melhor ainda, porque amplia ainda mais seu leque. Para responder perguntas sobre a rotina deles, quanto tempo demora para fazer um desenho, quanto cobrar, enfim. Existem artigos na internet também sobre isso, mas se você quer saber sobre alguém específico, uma empresa específica, estuda isso, né? Com faculdade ou não, é legal ter uma ideia desse objetivo. Isso já te coloca quase 60%, 80% do caminho. E aí até você diz, assim, procurar o contato diretamente com a pessoa, é isso? Manda um e-mail, cara de pau... Saber como conversar também faz parte, né? Isso para qualquer área, né? Por exemplo, artistas costumam ter muito problema com o... Oi, avalia meu portfólio. Uh-huh. Assim, nada. E às vezes dá para fazer, né? Mas isso pode ser um problema se a pessoa que enviou o portfólio não entende que ela pode ser rejeitada. Educadamente, né? Rejeição apenas assim, por ignorar, porque não tem tempo. Porque nem sempre é apropriado fazer isso. Sim. Então, aprender a se comunicar também faz parte de qualquer coisa. Vai por partes, né? Começa com um contato mais... É, e muitas vezes as respostas são dadas pela internet também. Existem canais de YouTube de análise de portfólio, né? Por exemplo. Então, às vezes, legal. Se você precisa de uma análise, eu preciso da análise específica do, por exemplo, desse rapaz que eu falei, o Matt Rhodes, porque eu sou fã dele, né? Então, eu provavelmente tenho um objetivo em mente, porque eu vi algo nos desenhos dele que me atraiu, e eu falei, ó, gosto de como seus desenhos são, enfim, realistas, o storytelling dele é fantástico, né? Ele conta umas histórias. Que ilustração é isso, né? Você resolve ali, você é uma solução visual, você também conta uma história, idealmente. A gente nem sempre vê isso em ilustração, mas esse é o meu... Isso é o que eu tenho no norte, sempre que eu produzo alguma ilustração. Então você vai chamar aquela pessoa porque ela te levantou interesse, não só porque você tá tirando pra todos os lados, né? Sim. E legal. O artista vai atender. É um grande abraço. Pessoal, legal. É, isso é bom, né? Quando a própria classe... se responde, né, e é unida, isso é bastante importante. E hoje, né, Anne, tem muita coisa na internet, né, assim, pra... como você falou, tem artigos, tem cursos, tem coisa de graça, né, tem vídeos, um monte de vídeo, você mesmo faz alguns, né, de time-lapse, de desenho, né, tem muita coisa, né? Não só para aprendizado, mas também para sua própria divulgação, para sua própria carreira, por exemplo. No aprendizado tem os time-lapses, né, que são vídeos acelerados. Geralmente as pessoas chamam isso de speed paint, para quem é na pintura digital e tal. Mas a speed paint, ela é apenas uma pintura que você faz rápido, não é uma pintura acelerada, né? Sim. E acelerada, por exemplo, eu pinto devagar, então eu tenho time-lapses de 15 minutos que na verdade duraram umas 8 horas, coisas assim. Então a pessoa assiste e consegue aprender um pouco sobre o meu processo, que pincéis eu uso, e é muito bom assistir esse tipo de material. Não, e até assim, você consegue ver como que dos primeiros rabiscos não vai surgindo as formas, né, e depois as cores, enfim, é muito legal, né? Canais focados em estudos de o que é o básico, né? O pacote aqui, falando dessas áreas, é teoria da cor, storytelling mesmo, é muito importante. Concept art, eu era apaixonada e eu tinha uma noção que era assim, concept art é um desenho bonito de um personagem vestindo uma armadura ou de um castelo ou de uma... é isso. E tem que ser bonito, né? Só que não. O que a gente vê bonito e tal, já é a parte do marketing na concept art. Porque a concept art, ela vai começar com rabiscos, igual são os roughs que vocês, alunos, que, enfim, os ouvintes que estão na área, fazem. É o brainstorming, é rabiscar de qualquer jeito, é pegar o conceito e tentar traduzir aquilo. Depois que o negócio foi decidido, aprovado, aí você trabalha visualmente, porque aí a arte conceitual já tem um papel de atrair o público pro teu jogo, pro teu livro, pra sua história, enfim, né? Ou os investidores também, né? Isso, não dá pra colocar mais o rabisco, né? Igual apresentar um trabalho de faculdade, né? A apresentação tem que estar boa. Então a arte conceitual é esse pacote, e tem gente que começa pelo final, faz só o desenho bonito do castelo na montanha. Nada de errado com castelo na montanha, tenho vários, aliás. Mas entender que existe um processo de design muito sistêmico, muito profundo por trás disso. Legal. E para você aprender, tem esses materiais, tem críticas de portfólio, tem várias coisas, como canais que eu posso citar aqui. Tem, por exemplo... Eu ia te pedir para você citar alguns. Brushwork Atelier. Eles começaram a fazer até transmissões ao vivo, então você pode entrar e tirar dúvidas. Tem... One Fantastic Weekend, um fim de semana fantástico para quem falar inglês, que são críticas de portfólio e tal. Eu vou dar mais referências em inglês, mas qualquer coisa eu posso passar para vocês para colocar no texto do blog e tal. Várias referências bacanas nos dois idiomas. Legal, legal. Vamos citando algumas aqui. Essas com certeza estarão nas notas do episódio. E aí depois, se você conseguir compilar mais algumas, a gente publica também. Sten Brack é uma moça que faz críticas de portfólio e tudo de acordo com ilustrações de fantasia e tal, né? Então ela, ela foca nos detalhes mínimos. Por exemplo, a pessoa desenha o rosto tá perfeito, de uma moça, por exemplo. Só que não tem traços de coisas que geralmente você vai ver num jogo mais genérico, numa coisa pedida, por exemplo, traços de uma pessoa jovem. O olho tem que ter uma distância certa. Não são regras tão rígidas, mas enfim, coisas que você olha e aprende bastante, assim, sobre o que a indústria costuma pedir e tal. Agora, como que é o nome desse? Istenbrack, eu vou passar pra vocês, que é... Tá. Provavelmente eu até pronunciei errado, então... e não só sobre aprendizado, você também tem coisas, materiais fantásticos, ferramentas fantásticas pra se divulgar, pra... até o início do cast foi falado do Snapchat. Muitos artistas que eu conheço usam o Snapchat para postar progressos das artes. Então você se sente como público único e especial, né? Porque você tem acesso àquele, olha, eu tô acompanhando esse artista e eu tenho acesso ao material dele antes de ser lançado. É, muito interessante. Instagram, Facebook, enfim. E você também pode gravar suas lives, seus vídeos. E isso tá acessível para qualquer um, dentro e fora da faculdade, tendo internet, tendo essas ferramentas, tá ótimo. Legal, você mesma tem alguns canais, né, Anne? Socorro, eu tenho muitos. Eu tenho de ilustração e em 2016, eu comentei contigo que eu tô lentinha hoje, né, 2016, começo de 2016 eu iniciei o Bichos Geeks, com o namorado, é um podcast sobre jogos, mas que vem junto com o pacote um site com review, com artigos, uma comunidade, que eu sou apaixonada por jogos, eu vejo que eu não consigo sair disso. Aquela compulsão que a gente tem por produzir visualmente, sabe? Então eu falo, eu não consigo... Não sou eu, se eu não estiver envolvido em desenho ou em jogos. E eu também tenho canais pessoais de gameplays, assim, o Joga Cabrita, por isso que eu citei o nome Cabrita, porque é mais casual, mais jogadão, não tem a imagem do Bichos Geeks, que eu já acho mais profissional, mais bonitão, né? Entendi. Aquela hora que dá vontade de fazer algo mais zoeirinha. E aí encontra no YouTube, certo? Encontra no YouTube, o Bichos Geeks é um site. Tem um site, né? Uhum. Se vocês querem encontrar minhas artes, é Anne Baroni. Tem milhares de sites, é só procurar Anne Baroni, tudo junto mesmo. Joga Cabrita, é para os gameplays. E eu também tenho um grupo muito bacana, que ultimamente está, por exemplo, neste domingo nós entrevistamos o Mike Dodato, é um monstro dos quadrinhos brasileiro, e é um grupo de estudos de Facebook chamado Ahoy Art Study, que tá focado em ilustração, modelagem, enfim, toda essa área, né? Então vai ter... Agora nós estamos num desafio de Master Studies, onde você pega uma imagem interessante e copia o que te interessar ali, ou estuda o que te interessar. Grupos de Facebook são maravilhosos para aprender design, para aprender coisas dessa área. Você tem o Two Minds, da Luisa McAllister e do Thiago. Você tem For Fun, enfim, mais uma lista enorme que eu passo para vocês também. Acho que os alunos que estão interessados por essa área vão gostar muito. Muito legal. Como é que é a dinâmica desses grupos de estudo online, Anne? Eu acho... O Two Minds é um dos nossos mais movimentados, um dos nossos maiores. E de alguma maneira ele conseguiu ter muitos membros e ser muito bem organizado. Eu já dou os parabéns por isso, porque grupo grande costuma virar um caos. É difícil. São perguntas das coisas mais básicas até, assim, carreira, como abrir empresa, como emitir uma nota fiscal, como que eu faço pra mandar uma proposta pro cliente. Fanart é permitido, são debates muito aprofundados dentro da área. E aí funciona com moderação, assim? Tem alguns moderadores que respondem as dúvidas do pessoal, é isso? Ou todo mundo se responde? Todo mundo se responde e muito bem. É gente muito profissional ali, discussões ótimas. E a moderação controla só a maneira como você faz as perguntas, pra não cair nessa coisa do oi, avaliar meu portfólio. Uhum. E eu concordo com isso. Por exemplo, né, uma dica para quem vai pedir avaliação de portfólio em qualquer área. É essa coisa de saber o que pedir, o que você quer melhorar. Porque eu vejo pessoas que às vezes vêm pedir ajuda e elas não falam o que elas querem. Então ela tem um desenho lindo do Pernalonga. E eu falo, tá lindo, mas... Aí depois eu descubro que a pessoa quer fazer desenhos realistas ou desenhos estilo a Blizzard, né? Com o Warcraft. Então... Se ela quisesse desenhar a perna longa, tava ótimo aquele portfólio, mas como ela quer Blizzard, tem que mudar tudo. Depende do que a pessoa quer, né? Então, isso falando só sobre o conteúdo do trabalho, não a apresentação do portfólio, sim. Que também, né, é outra coisa. Recentemente a gente gravou agora, no DGCast número 27, sobre justamente portfólio reviews, né? Que teve um evento aqui em Ribeirão, não sei se você conhece o Behance Portfólio Reviews. É um evento que não é organizado pelo Behance, mas é fomentado pelo Behance e acontece por núcleos independentes, né, recebem todo o apoio do Behance, mas organizam nas suas cidades eventos de revisão de portfólio. E esse semestre agora teve o primeiro aqui em Ribeirão Preto, feito por alguns colegas nossos, né, lá da Imaginária, que é uma escola de design aqui também, em Ribeirão, e a Paula Russo, o Alex Soares, eles organizaram lá com mais alguns colegas e, sim, foi bem legal, né? Eu não estava presente, mas eles têm um programa inteiro sobre isso, então também quem tiver interessado pode lá escutar. Mas essa dica do dizer o que você quer ser analisado é muito legal, a gente não falou lá e é muito interessante. Coisa que na faculdade mesmo eu demorei muito tempo para aprender. A gente só aprende vivenciando um pouquinho, né? E o processo de trabalho também, essa coisa que eu comentei da querer começar a arte conceitual desenhando o castelo bonito. Quantas vezes em trabalho de faculdade eu comecei o projeto pensando na solução e não no problema, sabe? Quero fazer um carro bonito. E não, existem pessoas que não conseguem entrar no carro, elas não cabem no carro, vamos solucionar esse problema? Enfim, né, isso vem um dia vem. Legal, e aí eu vi também que lá pro grupo de estudo que você é moderadora lá, o Arroy Art Study, que você faz vídeos também, né, pro grupo. Todos nós estamos dividindo, né, as habilidades, as capacidades para produzir conteúdo. Eu gravei um vídeo com eles e os outros vídeos são gravados pelo Marcelo Mergulhão. Mas a equipe de moderadores é muito grande, então um edita, o outro dá ideia, né? E aí num desses vídeos eu coloquei minha cara lá e dei dicas para iniciantes em ilustração. É muito legal. Para quem não pescou ainda, o Arroy é Ahoy, né? Isso. Ah, sim, inclusive ele surgiu paralelamente ao Iconic, que tem essa mesma imagem, né, das dicas de ilustração e tal, só que é extremamente profissional. Eles têm cursos, eles têm workshops online, uma dessas possibilidades de cursos específicos, né, esse Iconic. Uh-huh. É do Henrique Lira. Sim. Ele chama vários ilustradores para falar sobre a área, enfim. E você paga ali um X para assistir as palestras. E aí a gente estava muito inspirado assistindo. Que coisa mais linda, meu Deus, vamos fazer um grupo também, vamos. Aí nasceu a Roy e no final tá muito gostoso produzir conteúdo com eles e fazer parte do grupo. É muito legal. Quando faz esse espírito de comunidade assim, eu acho excelente. Eu participo de alguns grupos sobre design gráfico no Facebook, mas eu confesso que eu não me envolvo muito. Sim, por questões pessoais, assim, de organização, e dois, porque eu não sinto o chamado mesmo, assim, sabe, de participar. Porém, tem um outro que eu participo que é sobre mídias sociais, que é o Social Media Interior. Já esse, eu fico mais ligado nas notificações do que os próprios de design gráfico mesmo. Mas porque parece que a comunidade é mais unida, eu não sei, sabe? Todo mundo quer se ajudar ali, o pessoal vem com problemas, vem com dicas, e quando é problema o povo se ajuda, quando é dica o povo comenta, é muito legal. Eu gosto muito dessa dinâmica de comunidade, né, virtual. Eu acompanhava muitos de branding, acho que o maior era o Branding Brasil, talvez. E aí uma parte dele... Eu lembro do nome do Felipe Perobelli, um designer fantástico, que fez o Humans of Design. É um grupo menorzinho, mas também assim, focado para discussões bem específicas de design, usabilidade, enfim, ele é bacana. Eu gostava muito do grupo de branding, parei de acompanhar por razões X ali, mas também dá para encontrar um material muito bom no Facebook. Legal. Bom, Anne, a gente está chegando aqui já no final do nosso programa. Tem um monte de coisa aqui que queria conversar com você, mas a gente pode marcar outros programas, a gente pode falar aí sobre jogos, que é uma coisa que a gente quer começar a falar mais aqui no DGCast. Uma das coisas que também quero explorar com você é a questão das fanarts, né? Polêmica, eu adoro falar de fanart. Uau. Não, legal, e aí, mas aí a gente marca um programa pra falar só disso, se for o caso. Mas, bom, você quer falar alguma coisa pra resumir tudo isso, deixar o pessoal empolgado aí? Olha, eu espero ter contribuído com alguma coisa, não ter viajado muito, que não seja. Que os alunos tenham pego alguma referência, alguma ferramenta bacana. Ah, isso aí com certeza. A gente ficou de falar de ilustração, a gente falou mais sobre. De uma forma mais ampla, né? Não entramos. Também vai falar sobre ilustração, né? Sem ter vídeo, melhor falar mais amplo mesmo, né, Ana? É, e essa base é essencial, né? Essa coisa do storytelling e tal, eu acabo puxando muito peixe pra esse lado, porque. E estudar o que você quer também, porque nem sempre a solução é desenhar 24 horas por dia, né? A gente às vezes quer praticar e desenhar meio sem objetivo e tal. Então eu espero ter dado uma perspectiva diferente aí, algo legal. Muito legal, foi muito legal, Ana. E sobre faculdade, cursos livres, não é pra ninguém entrar em desespero com o que foi dito, não sei se ficou num tom crítico negativo, né, uma coisa, mas até porque há alunos, vocês já tomaram a decisão de entrar na faculdade, parabéns, mas é... então, aguenta aí... Brincadeira, mas... O curso é 2 anos, passa muito rápido. Quando você vê, você se formou já. Quando você começa a ficar de saco cheio, você... Ah, acabou. Isso eu gosto muito porque eu vejo que já é um passo pra especialização mesmo, né? Essa coisa de vazar recurso, do tempo e tal. 2 anos passa rápido, você, né, não precisa entrar em desespero. E pelo que você disse, né, um curso que oferece os princípios, que tem também software e tal, é ótimo. E independente da faculdade na qual você está, ou se você não está na faculdade, é necessário estudar por fora também. Ah, sim, sem dúvida. É isso que eu ia falar. Que, primeiro que uma coisa não exclui a outra, né? Isso. Você pode fazer uma faculdade, pegar seu diploma, tudo, ter uma formação mais ampla. Depois pode continuar fazendo cursos livres, né? Ou pode fazer em paralelo. Pode estudar como autodidata também, né? Pegar coisa na internet, porque o conhecimento não para nunca, né? Não dá para encerrar um pacote desses num lugar só, né? Então, não tem jeito. Legal. Anne, a gente deixou alguns dos seus contatos aí ao longo do programa, mas vamos sintetizá-los todos agora também. Se alguém quiser conhecer seu portfólio... annebaroni.com, que é importante, inclusive, porque por questão de autoridade mesmo, né? Falei várias coisas, aí a pessoa entra no meu portfólio e tipo... Não! Que horror! Então... É bom dar uma olhada. Dá uma olhada lá, né? Tem uns trabalhos muito legais lá, muito bonitos de ilustração que você colocou lá. Vale a pena conhecer. Perdão, inclusive eu tenho um problema, porque eu sou chegada na área de jogos, e como eu disse, né? E eu preciso trabalhar num portfólio de arte conceitual. Tá faltando. Então. É verdade. Então, estou mexendo nisso. Também abri um Patreon recentemente, onde eu estudo junto com as pessoas, né? Eu forneço o material que eu estou estudando, falo sobre o que eu estou estudando. Estou no terceiro mês, está sendo uma experimentação muito boa, isso é ótimo para vocês também. Planejem bem, né? Porque vocês estão lidando com o dinheiro das pessoas, com promessas. Mas financiamento coletivo é uma outra coisa maravilhosa que surgiu aí e foi feita para vocês, ouvintes. Enfim, annebaroni.com, e dentro tem os meus perfis, tem todos os meus sites. Legal. E bichosgeeks.com para verem o meu material sobre jogos. É, com certeza, quem se interessou sabe que Geeks escreve GEEKS, né? Bichosgeeks.com. Isso. E a gente vai deixar os links todos aqui na. Desculpa te cortar, a gente vai deixar os links todos nas notas aqui do episódio. Maravilha. E para dar uma introdução, nós temos podcasts sobre. Geralmente nós focamos em desenvolvimento, mecânicas e depois um pouco da história do jogo. A gente tenta ser bem informativo e falamos um pouquinho sobre arte também, quando puxa alguma coisa. Tem histórias fantásticas, falamos sobre Diablo, Dragon Age, Warcraft, enfim. Confira o material. É muito legal. Espero que o pessoal goste aí, que é um conteúdo muito legal. Anne, mais uma vez, brigadão você ter aceitado o convite aqui para vir no DGCast. Muito obrigada pelo convite. E a porta tá aberta aí para você voltar mais vezes. Fico honradíssima. Pode me chamar Fanart ainda, yes! Legal. Adorar falar de Fanart. Vamos falar, inclusive, também porque, como eu falei no início do programa, né, a gente tem uma novidade pro segundo semestre de 2017 agora, que a gente está preparando algumas mudanças aí no formato do DGCast, né? Também não quero entrar em muitos detalhes ainda, a gente vai fazer isso quando começar, mas a probabilidade é que quando a gente retornar em agosto, agora após as férias, a gente já volte num formato novo, com um site novo, abrangendo temas novos também, novos participantes, e a gente está pensando num formato que se parar para pensar, né, Anne, o podcast ele é uma mídia digital, né, mas ela tem um formato que era herdado quase que ipsis glitteris do analógico, né? É um programa com começo, meio e fim. E no digital, parece que as publicações, por mais que elas... Não que elas não tenham começo, meio e fim, mas elas me parecem mais dispersas, assim, né? Elas são parte de uma história maior, né? E a gente quer explorar um pouco dessa digitalidade, vamos dizer assim, também no formato de publicação em áudio do DGCast. Então a gente está planejando algumas... mudanças aí. O conteúdo tal qual ele existe hoje, né, vai continuar existindo, né, ele só vai chegar em novos formatos. Então, talvez em agosto aí a gente demore um pouquinho para voltar, né, mas a gente volta aí com tudo, trazendo essas novidades aí para vocês. A gente sei que eu ficarei na guarda. Legal. Anne, brigadão mais uma vez, sua presença. Obrigada a quem está ouvindo. E a gente agradece nossos ouvintes que compartilham nas redes sociais, né? E lembra, se você quiser acrescentar alguma coisa nessa conversa, pode comentar no site, pode mandar e-mail pra gente, compartilhar, comentar nas redes sociais, pode entrar em contato com a Anne também, né, Anne? Isso, com o meu cachorro também, ele acabou de dar um oi aqui, vocês devem ter ouvido. Deu um tchau pra gente aí. Deu um tchau, isso. Legal, então, com um latido, como é o nome do seu cachorro, Anne? Banjo. Com o latido do banjo, o DGCast número 30 fica por aqui. Um abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. O DGCast é uma produção do curso de Design Gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. A nossa equipe é formada por alguns dos nossos estudantes, a edição é feita pelo Alisson Ambrosio, a redação e a publicação dos episódios são feitas pela Letícia Figueiredo, criação de imagens e produção de pautas ficam a cargo do Emerson Stark. Hoje a gente orgulhosamente apresenta a nossa mais nova integrante, a Tatiana Bagdonas, que vai ser a nossa social media e também fez a redação do texto e a publicação desse episódio. A supervisão e a produção são feitas por mim, Alberto G.P. Oliveira, e a criação da nossa marca é de autoria do professor Giba. A trilha sonora foi gentilmente cedida por Daniel Piquet, amigo e músico excelente. Você pode baixar essas e outras músicas no site dele, danielpiquet.com. Mais detalhes e as notas sobre esse e outros episódios você encontra no nosso site, dgcast.com.br, é D-E-G-E-C-A-S-T. Você também pode deixar lá seus comentários, compartilhando suas opiniões com a gente. De novo, é dgcast.com.br. Você pode enviar sugestões de pauta, críticas, comentários também pelo nosso e-mail, dgcast.gmail.com. Visite e curta a nossa página no Facebook, é facebook.com/dgcast. Conheça, siga também nosso perfil no Twitter, twitter.com/dgcast, o @dgcast. Lá a gente compartilha dicas e leituras especialmente selecionadas sobre design, comunicação e tecnologia. Eu recomendo fortemente que você assine o feed do nosso podcast no iTunes ou, melhor ainda, num aplicativo de podcasts no seu celular. É só você fazer uma busca por DGCast e se inscrever no nosso canal, que você passa a receber automaticamente os novos episódios aí diretamente no seu smartphone. Aí você pode aproveitar, já qualificar o DGCast na loja do iTunes, dando pra gente aí de 1 a 5 estrelinhas, que isso ajuda bastante na divulgação do programa. Novos episódios são publicados quinzenalmente, né, às quintas-feiras, mas como você sabe, esse é o último episódio do primeiro semestre de 2017. A gente volta em agosto ou setembro de 2017 com um novo formato aí, conforme prometido, várias novidades aí. Obrigado pela companhia, boas férias ou não, e até o próximo programa.